Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos prestigia, o disco do dia de hoje traz o segundo programa de uma série de dois dedicados ao álbum Samba no Teatro, de Inês Viana. Abrimos com a música No Tabuleiro da Baiana, de Ari Barroso, com a participação de Pedro Miranda. No tabuleiro da Baiana tem vatapá, oi, caruru, mongonzá, tem umbu pra ioiô. Se eu pedir, você me dá o seu coração, o seu amor de iaiá. No coração da baiana tem... Inês Viana iniciou sua carreira nos palcos do teatro, dos grandes musicais. O álbum agrega suas duas paixões, o samba e o teatro. Com arranjos distribuídos entre um time de maestros de primeira, como Humberto Araújo, Itamar Assieri, Marcelo Caldi e outros, temos um resultado final muito bem sucedido, com sonoridades variadas e agradáveis. Escute Vivo de Biscate, mais uma de Chico Buarque, com a participação do compositor. Vivo de biscate, queres que eu te sustente? Se eu ganhar algum vendendo mate e doutros badulaques de repente, andas de pareo, eu sigo inadimplente. Chamo você pra sambar, levo você pra benzer. Fui pegar uma cor na praia e só faltou me bater. Basta ver um rabo de saia pro bobo se derreter. Vives na gandaia, esperas que eu te respeite. Quem que te mandou tomar conhaque com o tiqui-tiqui te dei pro leite? Quieta que eu quero ouvir Flamengo e River Plate. Um repertório variado e muito bem escolhido, de músicas de Ari Barroso a Eduardo Dusek, passando por Chico Buarque, Francis Raime, Noel Rosa, Paulo César Pinheiro, entre outros. Confira em O Rei de Ramos, de Francis Raime, Chico Buarque e Dias Gomes. Ele disse pra escola caprichar no desfile da noite de domingo, com ginga, com fé, pediu muita cadeia. Muita boca com dente pra caramba. E samba no pé. De repente o pandeiro atravessou. De repente a cuíca emudeceu. De repente o passista tropeçou. E a cabrocha gritou que o nosso rei morreu. Viva o rei de Ramos, que nós veneramos, que nós não cansamos de cantar. Viva o rei dos pobres, que gastava os cobres nas causas mais nobres do lugar. Viva o rei dos prontos, que bancava os pontos, que pagava os contos do milhar. Viva o rei de Ramos, viva o rei, viva o rei, viva o rei de Ramos. Os seus desafetos e rivais, misericordioso, não matava, mandava e financiava os funerais, as pobres viúvas consolava. Chegava chorar. De repente gelou o carnaval. De repente o subúrbio estremeceu. E a manchete sangrenta do jornal estampou garrafal que o nosso rei morreu.